Porque te amo. Há muito tempo, numa terra distante, diferente de qualquer outra que você já viu, vivia um sábio chamado Shaddai. Ele era um homem grande, com um terno coração. Tinha olhos azuis brilhantes e uma barba longa e cheia. Quando Shaddai ria, o que fazia com frequência, suas bochechas iam apertando os olhos, até que estes se tornavam duas meias luas de pura alegria. Quando ele cantava, o que também fazia frequentemente, tudo à sua volta parava para ouvir. As grandes árvores se inclinavam, esquilos, borboletas e pássaros faziam uma pausa, até as crianças se viravam para ouvir a sua voz. E como não fazer isso? Era para elas que ele cantava. Shaddai tinha construído uma aldeia maravilhosa para as crianças. Era mais encantadora do que qualquer criança pudesse imaginar. As crianças mergulhavam na lagoa azul celeste. Elas gritavam enquanto subiam alto e se balançavam penduradas nos galhos das macieiras. Elas pulavam pela campina e davam risadas no pomar. O sol nunca parecia ir embora cedo demais. E a noite fresca sempre trazia sossego e paz. E o mais importante é que Shaddai estava sempre perto. Quando Shaddai não estava na campina nem no pomar com as crianças, estava na oficina, com as crianças. Elas adoravam ficar com Shaddai enquanto ele trabalhava. Gostava de sentir o cheiro da serragem, ouvir sua canção e vê-lo transformar uma torre em cadeira ou uma árvore em mesa. Elas se reuniam em torno de Shaddai e uma de cada vez pressionava suas mãozinhas lisas contra as grandes e fortes mãos de Shaddai. Todas as noites, ele reunia as crianças no gramado e lhes contava histórias. Elas o ouviam fascinadas, enquanto Shaddai, ou seus olhos sonolentos, permitiam. As crianças amavam Shaddai e Shaddai amava as crianças. Ele conhecia cada uma pelo nome. E sabia tudo sobre elas. Conhecia o amor de Lúcia pelos pássaros e o medo que Orlando tinha do escuro. Sabia que Renato era amável e Luiz tímido. Ele sabia que Paladim era curioso. Quando uma das crianças chamava por Shaddai, ele parava o que estivesse fazendo e se voltava para atendê-la. Havia em seu coração gigante uma centena de fios que o ligavam a cada criança. E Shaddai amava todas igualmente. Foi por isso que ele construiu o muro. O alto muro de pedra cercava a aldeia. Shaddai o tinha construído empilhando pedra sobre pedra. O muro era bem alto, mais alto do que Shaddai. Mesmo que ele esticasse os braços o mais alto que pudesse, não conseguiria tocar o topo do muro. Ele gastara dias e dias na sua construção. E, enquanto o construía, não cantava. Do lado de fora da aldeia, ficava uma floresta muito perigosa. Enquanto levantava o muro, Shaddai sempre parava e examinava com atenção as sombras que ficavam do lado de fora. Esquinhos cruéis, feras selvagens e abismos misteriosos enchiam a escuridão da floresta. Do outro lado do muro, é perigoso. Ele falava para as crianças em tom solene. Vocês foram feitos para a minha aldeia, não para a terrível terra lá de fora. Fiquem comigo, aqui é seguro. Mas em seu coração, Shaddai sabia que era apenas uma questão de tempo. No dia em que pôs a última pedra no muro, Shaddai retornou à sua oficina, pegou um longo ramo de madeira macia, sentou-se em seu banco e esculpiu um bordão. Eu estarei pronto. Shaddai falou consigo mesmo, pondo a vara num canto. Algum tempo depois, um menino entrou correndo na oficina de Shaddai. A agitação do garoto de cabelo amarelado e olhos muito vivos provocou no construtor alegria e interesse. Shaddai! Num único movimento, o construtor pôs de lado seu martelo e virou-se. O que é, Paladim? Quase sem respirar, em frases interrompidas, o menino contou: O muro. achei um buraco. É uma grande abertura, senhor. E as mãos do menino se esticaram para mostrar o tamanho do buraco. Alguém poderia passar por ele. Shaddai puxou um banquinho e sentou-se. Paladino, meu filho, eu sabia que seria você. Diga-me, como você o achou? Eu estava olhando ao longo do muro, procurando por... Buracos? Paladino parou, admirado por ver que Shaddai já sabia. Sim, eu estava procurando buracos. Assim você poderia ver a floresta lá fora? Eu estava curioso, Shaddai. Queria saber por que você não nos deixa ir até lá. O que há de tão mal? Shaddai fez um gesto chamando o menino para perto dele. Quando Paladino se aproximou, o construtor tomou sua pequena face nas mãos e levantou-a de modo que o menino pudesse olhar diretamente em seus olhos. A insistência daquele olhar fez gelar o estômago de Paladino. Ouça-me, Paladino. As terras lá de fora não são para você, nem são para mim. Uma excursão pela floresta lhe faria mal. Você não foi feito para aquelas terras. Deixe que seus pés o levem a muitos lugares onde você possa ir. Não há um lugar onde não possa. Se você sair daqui, não achará o caminho de volta. Então você vai tapar a fenda? Perguntou o Paladino suavemente. Não, Paladino. Eu deixei a fenda porque amo muito vocês. Mas você disse que não quer que nós saiamos daqui. Não quero que vocês saiam. Quero que fiquem aqui comigo. Mas fiz a abertura quando construí o muro. Mas se não fechar aquele buraco, disse Paladino, as crianças poderão sair. Eu sei, Paladino, mas quero que as crianças fiquem porque elas querem ficar, não porque elas têm que ficar. Paladino não entendeu. Sentindo-se pouco à vontade, retirou-se. Precisava pensar sobre o que Shaddai tinha dito. Ao sair para a claridade do dia, o menino voltou a olhar para dentro da oficina. Lá estava Shaddai sentado, inclinado para trás, vigiando. Paladino estava confuso. Parte dele desejava a segurança da oficina de Shaddai, enquanto outra parte o atraía em direção ao muro. Tornou a olhar para dentro da oficina. Shaddai agora estava em pé, sem se mover, parado. Sua grande mão estendeu-se para o menino. Paladino afastou-se rapidamente, como se não quisesse ver. Caminhou mais rápido que podia, a princípio sem rumo certo, mas depois, propositadamente, em direção ao muro. Não vou chegar perto demais, prometeu o garoto a si mesmo. Só vou dar uma olhadinha. As perguntas vieram tão rápidas quanto os seus passos. Por que eu quero fazer o que Shaddai não quer que eu faça? Por que sou tão curioso? É tão errado assim eu querer ver o outro lado do muro? Agora, Paladino chegou perto do buraco. Sem parar para refletir, ele se deitou de bruços e contorceu-se através da brecha, o suficiente para fazer passar sua cabeça para o outro lado. Darei apenas uma olhadinha, disse consigo mesmo. O que poderia haver de errado nisso? Shaddai contou que fez o buraco porque nos ama. Eu quero saber o que ele está escondendo de mim. Como se seus joelhos se mudassem por eles mesmos, Paladino rastejou mais um pouco. Logo estava do outro lado do muro. Lentamente, pôs-se em pé. Por alguns segundos não pôde se mexer. Ficou pensando se alguma coisa poderia vir das árvores para feri-lo. Nada aconteceu. O menino relaxou os ombros e suspirou. Paladino começou a andar para dentro da floresta. Os ramos estalavam embaixo dos seus pés descalços. Flores cheirosas perfumavam o ar. Não vejo nem a criatura assustadora, pensou o garoto. As árvores eram tão cheias de galhos que ele mal podia ver o céu. Apenas alguns passos para dentro do bosque. Ele disse em voz alta. Só para ver o mundo. Após uma dúzia de passos, Paladim parou. Ele gostou da selva. Não há nada a temer. Pela primeira vez em sua curta vida, ele acreditou que Shaddai estava errado. Espere só até eu contar para os gêmeos. E ele se virou para voltar através do buraco. Mas o buraco havia desaparecido. Paladim parou e olhou atentamente. Tudo o que viu foi o sólido muro. Correu para ele. Será que encontraria ali a marca que tinha deixado ao rastejar? Ou ela estaria em outro lugar? Ele não conseguia se lembrar. Correu uma dúzia de passos numa direção e uma dúzia de passos na outra. Nada. De repente, ouviu um estranho ruído na floresta, atrás de si. Virou-se, mas não viu nada. Olhou para dentro da floresta. Agora, aquele bosta estava longe de parecer amigável. Era escuro e ameaçador, como se estivesse a ponto de destruir Paladim. Desesperadamente, o menino examinou o muro. Ele não conseguiria escalá-lo. Não poderia atravessá-lo. Não havia caminho para casa. Se você sair daqui, não achará o caminho de volta. Ele se lembrava das palavras de Shaddai. Os olhos do menino estavam arregalados de medo. Ele sentou-se no chão, apertou os joelhos contra o peito e começou a chorar. Encolhido ali, solitário e assustado, Paladin lembrou-se de algo mais que Shaddai sempre dizia. Eu amo muito você. Ele me amaria o suficiente para vir procurar? Ponderava o menino. Ele me ouviria se eu o chamasse? Shaddai, Shaddai! Sinto muito não ter atendido o que você dizia. Por favor, venha me ajudar. Antes mesmo que Paladin se aproximasse do muro, Shaddai já tinha deixado a oficina. Antes mesmo que Paladin pedisse o socorro, Shaddai já estava a caminho para ajudá-lo. Antes mesmo que o buraco no muro fosse fechado, Shaddai já tinha aberto outro. Suas fortes mãos arrastaram as rochas para fora até que ele pudesse olhar para dentro da floresta. Com o bordão ao lado, Shaddai rastejou através do buraco, deixou a aldeia que construíra e saiu em busca de seu menino.